Edvan DJ, o estilo envolvente do garoto das mixagens. O garoto das mixagens, Edvan DJ nas produções, brother. Tu cuerpo y carita, bien morena, lo que uno necesita. Mirando a una chica tan bonita, pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso también. No importa el idioma ni el país, ya vámonos de aquí. DJ Edvan, o DJ que até a concorrência tem obrigação de ouvir. Ai, DJ, toca pra escutar ouvir. Olá, DJ Edvan, manda boa aí pra essa galera. DJ isso, meu DJ Edvan, sabuga! Oh, We going straight to Miami. Hop on the plane, don't need no pants. Shining so hard like a Grammy. Forget all the players, we're pitted. We gon' be buying the drinks. We gon' be buying the drinks. Line up the bottles, line up the models. We gon' forget everything. Concorrência vai ver o que quer cuti-cuti e assoviar meio-dia. Pois o DJ Edivan já está na área, meus queridos. Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the boys. A sua diversão tem nome. DJ Edvan de Tucuruí. Meu DJ Edvan, Sabuga! Esse é o garoto das mixagens, DJ Edvan de Tucuruí. O resto é o resto. No, no, no. isso, meu DJ Edvan. Sabuga. Sabuga. Estourado de Tucuruí. isso, meu DJ Edvan, Sabuga. Vai ver o que quer cuti-cuti e assoviar meio-dia. Pois o DJ Edvan já está na área, meus queridos. Andando de vez ao que quanto ela fica molhadinha. Quer se mostrar na marquinha, quer se mostrar na marquinha. Ela desce, ela sobe e quebra a cinturinha. Quer se mostrar na marquinha, quer se mostrar na marquinha. Que coisa maravilhosa que essa mina é princesinha. Quer se mostrar na marquinha. Topzinho de calcinha, de oncinha. Vai se mostrando a marquinha, vai se mostrando a marquinha. Requebrando, rebolando, faz cara de safadinha. Vai se mostrando a marquinha, vai se mostrando a marquinha. Quando o DJ solta o ponto, ela fica molhadinha, molhadinha. The only one. agito, é azaração. DJ Edvan no comando, brother. Manda boa aí pra essa galera. el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo y el alma de la luz en el mar. La blanca está en el río mojar, el mismo ahogar. Meu DJ é de fã, Sabuga! Diversão tem nome, DJ Edivan de Tucuruí. Nothing's quite over, there's no more time. DJ Edivan de Tucuruí. A realidade do seu agito. Eco, y ahora un eco, y ahora un eco. Edivan. O sucesso da galera. Tocou, a gente dança. de bar, testando outra galera. She's all over my mind. My little diva, I'll pull you under. Make your body surrender to mine. Ah, la la la la long, long. Ah, la la la la la long, long. Do you and your body. Oh, you are so naughty. Ah, la la la la long, long. Ah, la la la la la long, long. I'll give you love, give my love every day. My name is your one. Esse garoto é show! My dreams will come true. Hey, hurry up, the night is for me and Edvan de Tucuruí. Não precisa dizer mais nada, apenas ouça. Vende do garoto das mixagens. We could just run them red lights. beautiful. DJ Edivan, esse é o original da galera. E ponto final. Mixagens. É assim, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Vai ver o que quer cuti-cuti e assoviar meio-dia. Pois o DJ Edivan já está na área, meus queridos. Duvido. Ela é do mal, nós estamos vivendo algo sobrenatural. Penso nela o dia todo, todo dia o tempo inteiro, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Fora de cogitação, não querer ela pra sempre. Fora de cogitação, fora mesmo, me entende? Sei que pisei na bola, mas todo mundo erra. Eu desisto de mim, mas não desisto dela. Eu desisto de mim, mas não desisto dela. Eu desisto de mim, mas não desisto dela. Eu desisto de mim, mas não desisto dela. DJ Edivan, comandando a festa. Duvido.

solta de novo pra nosso Brasil. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Nossa, que delícia esse baile, toma uva. Virou disputa. DJ Edivan, comandando a festa. Tem a loira, morena, branquinha e a ruiva. A loira,